Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Começa agora aqui na sua rádio preferida. É o Central do Sertanejo. Que maravilha. Começando mais uma semana. Essa semana é a semana mais aguardada em todo mundo. É Natal. Natal tá chegando, né? No clima do Natal. A sua rádio está com certeza no clima do Natal. Daqui um dia, hoje é 23 de dezembro, daqui um dia é Natal, é o dia do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua sintonia. Desde já um Feliz Natal para todos os ouvintes dessa rádio que é líder em audiência. Para começar o nosso programa de hoje, o nosso Central do Sertanejo, nessa segundona, 23 de dezembro, tenho notícias do cantor Leonardo para você. Leonardo assinou um contrato com nova gravadora para lançar o seu DVD de 30 anos de carreira. Inclusive, eu já dei essa informação aqui no programa Central do Sertanejo e volto a repetir, já dei a informação do DVD agora. Trocando de gravador o Leonardo. E o cantor Leonardo assinou um contrato com a Sony Music para o lançamento do DVD, que aconteceu aí as gravações no dia 18 e 19 do mês de dezembro. Está comemorando aí 30 anos de carreira. A gravação aconteceu no Atlanta Music Hall em Goiânia. Quarto DVD da carreira solo, o projeto resgata grande sucesso da carreira e da trajetória do Leonardo, além de apresentar músicas inéditas. Para o primeiro dia de gravação, Leonardo conta com a participação de Jorge Mateus e Gustavo Lima. No segundo dia, Zé Ricardo e Thiago, Eduardo Costa, Bruno Marrone e também Cristiano Araújo. Feliz Natal pra você que tá ligadinho aqui no Central do Sertanejo, começando super bem essa segundona 23 de dezembro com o som do Leonardo, Choro. Central do Sertanejo. Eu não choro porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só foi um jogo pra você. Te entregar a minha vida

muito mais. Hard Zone, sábados, 7 da manhã, na Antena Best. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Falei pra você que era rapidinho, já tô de volta com mais Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Quero agradecer a todas as centenas de rádios que transmitem o Central do Sertanejo em todo o Brasil. Comigo, Silvio Ferraz, levando pra você o melhor do sertanejo universitário, o melhor do sertanejo recordação. Você ouve aqui na Rádio Atômica FM. Desde já eu quero desejar um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, né? Hoje dia 23, já nas vésperas do Natal, amanhã dia 24, né? Bota aí, produção, uma trilhazinha de Natal aí no Central do Sertanejo. Eu quero desejar a você, nosso ouvinte especial, nosso amigo de sempre. Eu tô começando aqui com o Central do Sertanejo, né? Vou completar agora um mês junto com vocês. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Que Jesus Cristo esteja sempre renascido dentro de cada um de nós, com certeza. Muita paz, muita saúde, muita fé, que é o principal, né? Muita fé no renascimento do nosso Senhor Jesus Cristo a cada ano que passa, a cada 25 de dezembro. E pra marcar super bem, que é Natal, né? É Natal com Luan Santana. Grande regravação aí da Simone. Então é Natal. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal, e um ano novo também, que seja feliz quem souber. Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz a fim. Então bom Natal, e um ano novo também,

calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando, num cabo importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Quando você chegou em casa, eu te tratei na o som de Bruno e Marrone aqui no Central do Sertanejo, na sua segundona, 23 de dezembro. Vidro Fumê de Bruno e Marrone é a música mais tocada nas rádios em 2013. Em lista divulgada pela Crowley, com levantamento feito até o dia 10 de dezembro, Vidro Fumê, da dupla Bruno e Marrone, aparece como a música mais tocada no ano nas rádios do Brasil, no ranking sertanejo no geral, com 37 mil execuções. A dupla já teve as músicas mais tocadas nas rádios do ano de 2001, com a música Dormir na Praça, 2003, Ligação Urbana, e 2006, Por Te Amar Demais. Quer dizer, Bruno e Marrone mandando ver sempre no cenário sertanejo com as melhores músicas, né? A segunda posição ficou por conta de outro sertanejo, Luan Santana. O cantor também emplacou com mais de 32 mil execuções, com o sucesso Te Esperando. Ainda apareceram na lista Jades e Jadson, com a música Jeito Carinhoso, e o cantor Leonardo, com a música Choro. Tá certo, né? Mas Bruno e Marrone, Vidro Fumê, é a música mais tocada nas rádios do Brasil, a música sertaneja mais tocada. Taeme Thiago lança um videoclipe da nova música de trabalho. Taeme Thiago aproveitaram para lançar o videoclipe de Cafajeste, primeiro trabalho da dupla desde o início da sua nova formação. Com uma letra divertida e um ritmo animado, a música, composta por Tatiele, caiu no gosto do público e foi a mais tocada em diversas regiões do país. Há um mês, mais ou menos, essa música foi lançada. E para Taeme, a letra é o ritmo e a batida é o que vai permanecer no agito da estação, segundo aí Taeme, da dupla Taeme e Thiago. Então vamos ouvir Cafajeste aqui no Central do Sertanejo. Boa segunda-feira, 23 de dezembro, é véspera de Natal. Feliz Natal! Marcelo me ligou, me chamou para jantar. João já comprou flores, mandou me entregar. Até declaração, o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. O que eu gosto mesmo é de amor com sal. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. Abominação total. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. Comprou flores, mandou me entregar.

Gustavo Lima, aqui no Central do Sertanejo, fechando a nossa quarta e última sequência, Amor de Poeta. Taeme Thiago passou por aqui com Cafajeste e também tivemos a música mais tocada em todo o Brasil, Vidro Fumê. É o Central do Sertanejo que vai ficando por aqui, de volta amanhã, véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Oh, oh, oh, é o dia do Papai Noel, né? É o dia que na meia-noite tá todo mundo fazendo aquela festa, esperando o Papai Noel, né? Festejando o Natal, festejando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo com a família, com os amigos, né? A família toda reunida. É uma maravilha, é uma beleza. Olha, amanhã a gente se encontra, que amanhã tem muito sertanejo, tem muita música sertaneja também aí, do especial do CD Natal em Família, né? Que nós vamos tocar bastante sertanejo natalino aqui também, amanhã no Central do Sertanejo. Eu conto com a sua audiência, agradecendo a todo mundo que ficou comigo até agora no Central do Sertanejo. Obrigado mesmo a todas as rádios afiliadas, né? São mais de 100 rádios que transmitem o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz. Agradecendo a cada um de vocês, olha, obrigado pelo carinho mesmo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele e amanhã eu tô de volta. Grande beijo pra todo mundo! Amanhã, 24 de dezembro, véspera de Natal, estarei de volta. Central do Sertanejo.